Senhor quer que eu avalie na minha vida, que você avalie na sua vida. Será que minha mente, meus pensamentos, minhas ideias, meus projetos não estão cada dia mais embaraçados nessa complexidade da vida? Cada dia tem que ser maior, cada dia tem que ser melhor, cada dia tem que ser desse jeito, cada dia demanda mais dinheiro, cada dia tem que ser uma coisa assim. Não, Senhor, eu quero uma mente simples. Simplicidade no modo de vida, simplicidade no modo de pensar, simplicidade nas disciplinas espirituais. As pessoas estão buscando cada dia mais coisas místicas, enganos. Até nas igrejas, as pessoas estão buscando manifestação de poder. Alguma parte de movimentos chamados de avivamento são apenas busca por manifestação de poder. Se o raio passar, se a fumaça encher, se o anjo descer, se acontecer isso, aquilo, então o poder de Deus estava ali. As pessoas estão buscando alguma coisa assim, sobrenatural. E se elas forem a algum lugar, por mais que tenha sido propagado, e não virem alguma coisa que mexe com a alma, com as emoções, e que é mais surpreendente do que tudo que elas já viram, então, não, já fui lá, não é assim. As pessoas estão buscando cada dia mais o engano dessa filosofia de misticismo, de coisas sobrenaturais. Você vê até nas propagandas, a publicidade o tempo inteiro usa desses elementos de coisas assim, nunca vistas. Uma experiência como você nunca teve. Uma coisa assim que vai trazer o novo, o sobrenatural. E Deus está precisando que a gente tenha primeiro experiências com coisas tão naturais, tão simples. E eu não estou dizendo que Deus não faça coisas naturais. Eu não estou dizendo que Deus não envia um anjo, não desce um raio, não enche fumaça. Deus pode fazer o que Ele quiser, irmão. Mas eu preciso buscar uma disciplina espiritual mais simples. Eu não posso ser alguém que só sente o mover de Deus quando o arrepio vem, porque alguém pôs as mãos e orou com uma voz poderosa e falou alguma coisa. Ele falou tudo da minha vida. Ele falou exatamente o que eu estou vivendo, pois tem 1 milhão de coisas que alguém pode dizer acerca de nós que vai ser exatamente o que nós estamos vivendo, irmão. Eu não preciso de um engano, eu preciso de alguma coisa mais simples, irmão. E eu quero enfatizar, não é que Deus não fale, não fala, Deus fala. Deus pode usar alguém para trazer uma palavra de revelação. E louvado seja o Senhor quando Ele faz isso. Mas eu preciso ter disciplinas espirituais mais simples. Orar. Eu preciso orar mais. Ter mais tempo ajoelhado, sentado, deitado, dirigindo, no banho, na igreja, em qualquer lugar. Eu preciso ter mais tempo orando ao Senhor. Conversando com o Senhor. Adoração. Eu preciso ter mais tempo para cantar louvores a Deus. Para me expressar a Deus. Para estar prostrado de repente, nem chorar, nem falar nada, nem cantar, mas estar prostrado e só assim, Senhor, eu só quero ficar aqui, olha, pertinho do Senhor. Porque se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor vai saber que eu estou aqui. Só isso, Senhor. Adorando ao Senhor. Mas a vida, eu tenho tantas coisas, irmão. Oh, irmão, esse tempo é tão moderno, tão. Eu tenho pedido ao Senhor para me ajudar a viver uma realidade. As pessoas já chegam dizendo, pastor, eu sei que você tem uma vida muito corrida. Não, irmão, eu não tenho uma vida muito corrida. Eu não quero estar desocupado. Eu quero estar sempre fazendo alguma coisa. Mas eu não quero uma vida corrida. Eu quero uma vida em que, em qualquer momento que o Senhor disser, pai, aqui, eu possa parar para adorá-lo, para orar, para estudar a palavra do Senhor, para ter disciplinas espirituais simples que trazem simplicidade de Deus. Uma outra disciplina simples, irmão, serviço. Tempo para servir. tempo para servir o pai, a mãe, quando pedem alguma coisa, o marido, a esposa, precisam de alguma coisa. Tempo para servir. Quantas vezes eu pensei, não, eu não posso fazer isso, não. Eu tenho uma coisa importantíssima. Eu estou aqui preparando a mensagem, eu estou aqui pensando no que fazer. Deus está me dando direcionamento da igreja. Eu tenho muita responsabilidade, eu tenho muitas coisas. Eu não posso me ocupar com essas coisas simples demais da vida. Eu não posso. Mas, irmão, todos os homens de Deus com quem eu tenho me relacionado, tenho tido algum contato, eu tenho descoberto que são pessoas que fazem as coisas mais simples da vida. As coisas mais simples. Homens santos de Deus vivem uma vida simples para ter disciplinas simples, disponíveis a servir, a receber as pessoas, a estar com as pessoas no tempo que o Senhor mandar. Simplicidade nas disciplinas espirituais envolve também uma coisa tão interessante. O crer nas palavras, nas parábolas, nos símbolos, nas histórias bíblicas, a proclamação profética na nossa boca, são disciplinas espirituais. E é impressionante como isso perdeu o valor, até mesmo para os crentes, ou para as pessoas chamadas de crente. Uma parábola. Ah, o Senhor Jesus contou. Mas essa historinha, puxa vida, só isso. Veja algumas simplicidades do reino de Deus, irmão. Acreditar nas verdades bíblicas tem se tornado uma questão de opção de cada um. Nunca vimos tantos livros, tanta gente tentando desacreditar a Bíblia, tentando confrontar a Bíblia. Tanta tolice. E nós, é tanta tolice que nós não precisamos nem nos preocupar. Fulano disse que Deus não existe, agora tem um livro, você gosta. Não, irmão, não precisa. Não vale a pena. Mas nós nunca vimos tanta gente tentando desacreditar as verdades bíblicas. O mais grave não é isso. O mais grave é quando a gente diz assim, não, alguns creem assim, mas eu penso diferente. Eu penso diferente. Olha, eu acho que, eu, olha, sinto muito, eu tenho, olha, eu estou buscando ao Senhor, o Senhor já me disse que é outra coisa, eu não concordo. E muitos estão se posicionando por causa da sua alma, dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas expectativas, se posicionando contra verdades muito simples da Bíblia. Ah, mas não é assim, não. Ah, mas já passou o tempo, mas agora é outro tempo. O Senhor quer que eu seja simples nas minhas disciplinas espirituais, até nessa questão que às vezes passa desapercebido. Eu creio mesmo em tudo que Jesus contou, em tudo que Ele falou. Algumas simplicidades. Primeiro, a simplicidade dos nomes de Deus. O nome tem poder. O nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe em todo o universo, em toda a eternidade. E os nomes de Deus têm um poder sobrenatural. Jeová Kadosh, Deus Santo de Israel. Eu não estou dizendo, irmão, que nós precisamos aprender hebraico e agora todo mundo tem que falar essa expressão no hebraico. Não, não, não. Eu só preciso, com toda a simplicidade, saber. O Deus a quem eu sirvo é o Santo de Israel. Ele é santo, não há outro como Ele. É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é mais do que suficiente. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso dEle. Simplicidade para crer nisso. Jeová Shabaot, o Senhor meu Deus, é o Deus dos exércitos. Se o diabo vier contra mim, se os demônios vierem contra mim, se os homens vierem contra mim, o Deus a quem eu sirvo é o Senhor dos exércitos. Ele dá uma ordem e os exércitos caem por terra. Eu não tenho o que temer. O Deus a quem eu sirvo é o Senhor dos exércitos. Mas, irmão, nós temos tantas coisas que a gente não tem como só acreditar assim, muito simples, né? Muito simples. Jeová Nissi, Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Sabe o que é isso, irmão? O exército inimigo vem e ele fala assim, vamos tomar aquele campo ali, ó. Vamos tomar aquela vida ali. E quando ele chega próximo, ele vê uma bandeira. Ali não dá para entrar. Ali não dá para fazer nada. Ali tem uma bandeira. Tem o Senhor Jesus como centro da vida daquela pessoa. Ele é a bandeira. Jeová Jiré. O Senhor a quem eu sirvo, provê todas as coisas. Provê todas as coisas. Eu posso ir trabalhar, eu posso ir correr atrás, eu posso estudar, eu tenho que me batalhar, eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho. Mas, se isso estiver me roubando a simplicidade da vida, o tempo com o Senhor já não é o Senhor mais. Se isso está me roubando as coisas simples que Deus tem para mim, então já não é o Senhor mais. Eu vou para a redinha, eu vou brincar de carrinho com meus filhos, porque o meu Senhor proverá. Não significa alguém relaxar e ficar na rede dias e dias e não fazer nada. Não, significa que eu não preciso me ocupar como se não tivesse alguém que provê. O meu Deus provê todas as coisas. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Shammah, Deus está presente. Emmanuel, Deus conosco. Coisas simples que nós só vamos ter tempo se a nossa vida começar a ser mais simples.